começar enquanto não estiver aqui. Estamos chegando com o Pretinho Básico e sempre que a gente começa o programa cantando, o programa vai muito bem até o final. Vamos juntos caminhar. Pretinho Básico tá chegando com o Big. O Big é preço baixo todo dia da Milera. A moda está nas ruas. E aqui a mesa de hoje composta por Everton Cunha, Mr. P, também pelo Porazinho. Fala, Porazinho. Oi. Beleza, Porazinho. Fala, Marcos Biangers. Muito bem. Maurício Amaral. Olá. O Duda Garbi deu um jeito e trouxe o Geiso pra nós aí. Fala, Geiso. Como é que tá, Alba? Beleza, cara. Tudo bem contigo? Tá rolando um salgadinho ali pelo aniversário do Maurício Amaral, nosso American Boy hoje. E o salgadinho do bar da Dona Rose, mas é da Confeitaria Itália também. Claro, né? Nosso amigo. Nosso querido Armando mandou pra gente. Sempre que tem um aniversário aqui. Pô, e nós tivemos a manha de não dar os parabéns ao Maurício, mantemos o segredo e divulgamos nas 4h30. Maurício, parabéns! É verdade. Aí, Cajezinho. Beleza, boa tarde. Mr. P. Tudo bem? Tudo tranquilo. E a estrela móvel deste Pretinho Básico é o homem que acorda, é o galo do sul do Brasil. É o cavalo. Domingos pela manhã, 6 da manhã, tá lá o Nego Velho na tela da Rede Globo. Neto Bagulhos! Fala, meu compadre! Beleza, meu compadre, é nós que tá. Neto Berola, né? Mais conhecido como Neto Berola. Neto Berola. A partir de ontem, já com negociações fortes com a Europa, né, cara? Vai largar a vida artística e vai voltar pro futebol, né? Atuação impecável de ontem. Eu joguei muita bola ontem. Ô, meu companheiro de ataque ontem, Rafinha, né, Rafinha? E hoje tava aí no teu programa. Claro, sempre no Barracão, não perde nem. E qual é a banda que tu mais gosta de tocar no Barracão? Black Eyed Peas. Jogou muito. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este fim de dia, fim de quarta-feira. A justiça negou na tarde de hoje mais um pedido de habeas corpus para o goleiro Bruno. Ele está na penitenciária Nelson, Hungria, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Aí, mano, se vai a Contagem, liga a nós. Ele não pretende enterrar esse assunto, hein? O ex-goleiro do Flamengo foi condenado a 4 anos de prisão por sequestrar e consumir com a ex-namorada em 2009. O jogador teria forçado a Elisa a ingerir substâncias abortivas e ele ainda responde na justiça pelo desaparecimento e morte da moça. Tá cavando na burocracia brasileira um espaço, né? De repente ele consegue uma brecha aí pra, de repente, esquartejar essa lei tão estranha. Aí já forçou. É o caso Elisa, né? Que não pode subir do... O caso Elisa tá... Ninguém fala mais do caso Elisa, né? Agora só o caso é Crespa. Não vai jogar esse caso aos cães, né, cara? Um homem escalou o mastro da bandeira nacional que fica na Praça dos Três Poderes. Onde é que fica a Praça dos Três Poderes, Geiso? Fica com o dono da RBS, que é o cara que mais manda. Não, Geiso, a Praça dos Três Poderes fica em Brasília, Geiso. Quais são os três poderes, Geiso? É água, fogo e mar, tá lá. É o nosso representante, né, cara? O Geiso é o nosso representante. Já sei, meu. Votante. Pedra, papel, tesoura. Não, cara. Esse homem vai ser deputado daqui a pouco. É o executivo, o legislativo e o judiciário. Que reserve meu executivo só para executar. Judiciários. Para punir. Julgar. Ou julgar. Qual é o outro? Legislativo para criar as leis. Cara, tem mais que ficar passando teus trotezinhos aí. Ficar passando teus trotezinhos, cara. Não deixa a porta aberta que entra. E hoje vazou no YouTube um vídeo do prefeito de uma pequena cidade de Minas Gerais que reconheceu publicamente num show, num evento, agradeceu as palmas da audiência do público e disse: eu sou muito trabalhador, trabalhei muito, sou analfabeto, comprei o meu diploma e não sei ler nem escrever, mas sei trabalhar, e por isso que eu sou prefeito e tal. E o povo delirava quando ele falava isso. Esse é o povo. Vai ser caçado, o prefeito vai ser caçado. Que coisa, hein? Reconheceu publicamente, comprei meu diploma. Quando ele disse: eu comprei meu diploma, ele tava indo bem no analfabeto. analfabeto, entendeu? Analfabeto. Se emocionou, se emocionou. Tô aqui, foi eleito pelo povo. Mas não pode legislar. Não pode, analfabeto não pode legislar. Tu tem que ter ali já tá errado. Não pode mais. Não pode mais. Não pode mais. Comprei o meu diploma, é demais. Bom, cara, continuando aqui no cara que escalou o mastro da bandeira nacional. É vontade, né? Na Praça dos Três Poderes em Brasília, ele... Eu quero continuar a notícia, obrigado. Mas era um gaúcho, é importante dizer. Eu subo o mastro todo dia aqui. Não era gaúcho. Não era, não, cara. Do Beira-Rio, o cara escalou o mastro da bandeira para atear fogo à bandeira nacional. Eu falei pro Magnata que não era pra tirar fogo lá, né, Magnata? O mastro da bandeira tem 100 metros de altura, ele conseguiu danificar a bandeira que possui 286 metros quadrados. O nome dele é Paulo Sérgio Ferreira, 38 anos. Ferreira. Diz que se sente perseguido e acusa o Brasil de ser uma pátria assassina de negros. Ah, que loucura, hein, Magnata? Primeiro que queimar a bandeira nacional, a bandeira de um país é crime. Né? Não pode queimar a bandeira de um país, é crime. Né? Só no Brasil, né? Em alguns outros países, mas no Brasil é crime. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é crime. Acho que é. Claro que é crime, fogo, cara. Dá fogo. Já foi nos Estados Unidos? Acho que é. Foi nos Estados Unidos? Já foi, né? Quando foi a última vez que tivesse nos Estados Unidos? Só me diz quando é que foi. Anteontem, tu tava nos Estados Unidos? Não, o Maurício tava. Eu tava enche o saco, pô. Tem algumas coisas, por exemplo, no Brasil não pode, por exemplo, fazer a bandeira de vestimenta, por exemplo. Nos Estados Unidos pode, entendeu? Então vamos processar o Ozzy. Processa o Ozzy. É, pisar na bandeira não pode, crime não, no Brasil. É, mas no Brasil é crime queimar a bandeira, então o cara não poderia ter feito isso. Já começou mal, queima, né? Queima a bandeira todo dia. Não, eu falei pro cara, tu pode queimar o mato, mas sem queimar a bandeira, né, Magnata? Pode fazer a queimada aí, mas não pode dar bandeira. Não vai me queimar a bandeira e nem dar bandeira, não. Pode dar bandeira, papai. 1.700 brasileiros fazem cirurgias plásticas todos os dias. Mas mudaram esses, hein? Abraço pro Vitor. Todo dia o cara muda um pouquinho. O Brasil é o segundo país no ranking mundial desses procedimentos e perde apenas para os Estados Unidos. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em 2010 foram realizadas mais de 600 mil cirurgias no país. Sabe que o Neyla 69% delas com fins estéticos e 31% de intervenções reparadas ou reparadoras. Eu queria pedir aos amigos que só interrompam a notícia depois que eu terminar, por favor. Tá bom, desculpa. Sabe por quê? Porque fica ruim pra mim, eu me perco eu no texto que tivesse aqui. Terminado. Entendeu? E vocês acabam por me prejudicar logo a mim, que tá sempre certo. Ergo vocês. Tá certo, tá certo. Tá certo, desculpa. Não tem problema, não precisa me pedir desculpa. Posso falar agora? Não. Faltando uma semana para o feriadão de Páscoa, parte da rede hoteleira de Florianópolis já está com quase 100% dos leitos reservados. Bruno De Luca. Inclusive o Bruno De Luca reservou lá no Majestic. Obrigado. Entre os mais procurados estão os hotéis 5 estrelas, os de águas termais e também hotéis fazenda. A estimativa do setor é que até quinta-feira da próxima semana, pousadas e outros locais de hospedagem que ainda estão com a lotação abaixo dos 50%, também fiquem completamente lotados. É um fala, Porazinho, o que tu queria falar? Não. Tá te mordendo todo aí. Eu não quero falar mais nada. Eu fui hoje comprar os ovinhos de Páscoa. Agora eu vou emendar, porque era naquele outro assunto da plástica, que o Neyla fez plástica com nunca o doutor. Nunca realizei nenhuma intervenção cirúrgica. Fez sim com o doutor Rei. Doutor Rei, teu amigo. Doutor Rei. Doutor Hollywood. Nunca realizei. E hoje eu troca. Um artista provoca. Um artista não precisa ser jovem novamente. O artista evolui, fica velho e com a sua velhice impacta a sociedade. Então faz o Barbosa aí, faz o Barbosa. Barbosa. E hoje eu tive no Big, cara, mandar um beijo aí, lá pra galera do Big. Fui comprar os ovinhos de Páscoa lá pros filhos e tal. Meteu a mão nos ovos? Que erro. É o coelhinho que traz os ovinhos. Não, mas eu encomendei pro coelhinho lá no Big, entendeu? Isso. É isso que eu fui fazer. Agora termina o teu raciocínio, pô. Mandar um beijinho pra Suelen e para a Fabiana e pra toda a galera do Big. Mas por que tu torceu o pescoço e fechou os olhos pra falar Fabiana, porra? Fabiana. Por que o biquinho? Por que o biquinho? Fabiana, pra toda a galera o do Suelen Big. Foi reto, não. Beijinho pra Suelen e pra Fabiana. A Fabiana veio com trilha, cara. Veio com trilha. Fabiana, nada a ver, cara. Eu tava com a minha esposa lá. E daí? A Fabiana ficou um bagulho, porque você tava com a mulher. Cara. Uma hora pra outra. Foi de carinho. Eu não costumo olhar pra outras mulheres. Um abraço pra Suelen. Quando tu tá com a tua mulher. vamos repetir o áudio. Atenção, pessoal. Pô, mais vale a sinceridade do que a mentira, mas né, é isso aí, ela sabe que eu olho mesmo. Ela... Atenção. Tá, mas olhar não tira pedaço, tu acha que ela não olha? Claro que ela olha. Então, maluco. Você olhou pro cara na rua ali e eu peguei. Pensou, pessoal? Peguei. Olhando por ela, tá olhando, fica caras na rua. Pegou o cara? Teve crisezinha de ciúme? Pegou o cara. Mais ou menos. Feceninha. Mas de vez em quando elas gostam. Só que o cara tava sem camisa. Uma vez, de vez em quando elas gostam de ceninha. Brincadeira, tava sem camisa, pintando uma parede, assim. Pintora, elas gostam do pintor, é isso? Aí quando eu falo que elas gostam de papeleiro, vocês reclamam. Não, quem gosta de papeleiro é tu, cara. Para aí. Elas não gostam de papeleiro. Cara, eu não gosto de papeleiro. Tem gosta de tu. Tem, mas é um valor. Teu. Um papeleiro tem um valor porque sabe mexer e procurar bem as coisas, né? O Fetter é voyeur de papeleiro. Adoro. Não sou. Tem o valor do papeleiro agachado pegando um papel, o cofrinho dele aparecendo. Não tem um valor, sou, né? Sou. Fala bem aqui pra mim. Na xincha, meu compadre. Chegou uma mensagem lá de casa. Cê, vamos ler. Lê pra nós aí. É pra nós essa mensagem. Mentira! Mentira! Ah, boa, Thaís. Ela não olha, então. Ela pensa que era taxista, não era, Vitor? 6:13! Opa! Cara, eu nunca vi alguma coisa gerar tanta polêmica neste programa. Polêmica! Do que este quadro desgraçado. Chamado Fatos do Dia! Deus do livre. 9:11, Zeca Pagodinho leva o neto em passeio pela praia. Netinho, é. Grande abraço para o meu querido amigo Zeca Pagodinho. Maravilhoso estava aquele passeio. Porra, parceiro, se quiser, eu posso fazer o contato entre você e o Zeca. Isso, vai indo enquanto dá pé. Valeu. Diz que foi o Netinho que levou. Netinho! O Zeca da Coab! Netinho da Coab! 10:56, Mirella Santos e Latino assinam separação. Olha aí, que pena. Momento muito triste pro show business. Tu acha do Latino? Maravilhoso, talvez o grande ator e cantor e músico da sua geração. Não é ator. Ele fez Super Xuxa contra o Baixo Astral. Fez uma aposta. Trabalhou com o Guilherme Caran, grande ator. Ah, o Caran também é dos teus, né? Maravilhoso. Faz tempo que o Caran tá por fora, aí tem notícia do Caran. Faz tempo que ele tá por dentro. Ele tá por dentro e por fora. Dentro e fora. O Caran é maravilhoso. Maravilhoso. 12:34, Rodaica compra cremes para o marido. Opa! Ela comprou e veio aqui pro pretinho, ué. Ela participou uma, era meia hora. Mas agora tá difícil de defender o homem, né? Só falta aparecer de patins, né? Não, você andar de patins, aí eu tô frito. Usa o cremezinho, mas anda de skate, mano. Aí, isso aí, assim. Por favor. 7, Thierry Figueira exibe corpão na orla do Rio. Thierry! Corpão, o Porão exibe também na praia, mano. Ah, eu exibo, faz tempo. 15:22, Letícia Birkhauer. Royer. Não. Fala Royer. Direito o nome dessa Birk mina. Até eu tu faz isso pra parecer Royer. Desgraçado. Letícia é Birk Royer. Vai ser mãe do João Guilherme. Circula pelo Leblon no Rio. É, tem que tava grávida, tá grávida, tá grávida. Ah, tá grávida. É uma gaúcha, né? Tá grávida do João Guilherme. Sabe que eu, esses dias sabe eu vi. Sabe o nome do filho? Sei, sim. Ajudou a escolher? Eu sou amigo dele. João Guilherme, meu filho ou marido? Não, o João Guilherme é o filho que vai nascer. Tá no início a gravidez. Vai nascer meio parecido com o Olha aí. Vai nascer a cara, velho. Já grande vai sair de bigodinho. Grande abraço ao pai dele aí, que tá aí nos ouvindo meu agora. Bruxo. Meu bruxo, grande amigo, casado com qual o nome João dele? Guilherme pai. Hã? O nome dele. Jojo. Cara, não conheço nada. 16:45, Thaís Araújo almoça com amiga no Rio. Essa coisa tá grávida chique, também. 16:45. Isso é muito chique. É muito chique almoçar à tarde, né? Tá grávida. Maravilhosa. Essa é maravilhosa. E agora, questão de 4 minutos. Não acredito. 6:12 ainda. Não mais do que isso. 6:12. 4 minutos atrás. Marcos Palmeira pedala na orla do Rio. Não era o Robinho que pedalava? Beto Xavier velho. É, o Beto Xavier. Novo. Novo, quer dizer. Beto Xavier é novo. É, novo, novo. Um grande tá bem, abraço, Cagê, muito obrigado, tá, pelo espaço do dia. Tamo aí sempre, né? O que tem aí, Mr. P? Coisas simples, mas que teimam em se mostrar verdadeiras pra cada um de nós, como, por exemplo, na hora de comer um pacote de bala. Simples, mas que na hora não é isso. Não, você vai entender, frase. Não é a frase mesmo. Vem do coração, senhor. É o e-mail de um ouvinte que ele tá lendo. Obrigado, Maurício. Dessa vez não fui eu, não fui. É, já tá pronto aqui, eu tenho que admitir. E entre essas coisas, obrigado pelas palmas, entre essas coisas simples que teimam em se mostrar verdadeiras, existe aquela história de comer um pacote de bala e o sabor preferido da balinha é a que menos tem no pacote. O roxo, a bala de goma roxa nunca tem. Vermelhinha. Eu prefiro a roxa. Laranja. O número errado do telefone, o número errado do telefone quando a gente disca, nunca tá ocupado. Nunca. Sempre. É verdade, cara. O caminho alternativo que a gente toma no tráfego ali, normalmente tá congestionado. Toma no tráfego? Que todo mundo vai, né? É, deixa eu abrir um parênteses aqui, que patetice a minha ontem. Onde é que é o caminho? Saí do nosso futebolzinho, do nosso churrasco, e comentei pra minha filha, meu filho, meu genro que estavam junto ali, bah, ainda bem que com esse cansaço que a gente tá tão pertinho de casa. Que lá tá fina, meu. É. Ah, legal. E... mas sentiu, né? É. Tu viu o tamanho do genro, né? Tu vai tomar uma ruim ali. É. Acho eu, mas tudo bem. Quero ficar lá dando teu santozinho, cara. E teu aí, tempo filho? Já passou também. Teu tempo já passou, fica na tua. E aí eu larguei essa frase e fui saindo. Sabe onde é que eu fui parar, cara? Aonde? Perto de casa, eu tava tão cansado, cara, que eu parei em Eldorado do Sul. Ah, não, Pi! Meu Deus do céu! Foi dar uma banda, Pi! Fui errando as ruas, cara. Mas foi errando. Mas errando. Subiu a ponte de pra claro, do Sul. Na Farrapos. Mas tava bom o churrasco, né? Na Farrapos é fácil se perder. Não. Mas pra quem conhece, poder situar, na estação Farrapos do metrô, a partir dali, ao invés de ir pra Canoas, seja pela Castelo, seja pela paralela a Castelo, a J. Renner, ou pela própria Farrapos, qualquer uma dessas três barbada, né? Pra quem tá nessa barbada. Desconheço a situação. É, guri, mas é barbada. A estação tu não conhece, mas eu acho ponto, que... Tem ponto. Não, mas estão providenciando lá. Tá bom. E eu consegui sair dali e parar em Eldorado do Sul. Velho. Parabéns, Mr. Eu já fiz isso uma vez, Mr. P. Eu te entendo, querido. Ah, que bom, né? Eu tava com a minha filha também, com o meu genro, aí eu olhei assim, fiquei todo o tempo cuidando pelo espelhinho. Não olhei pra frente. E aí? Me perdi. Eu acho que foi isso. Mais ou menos. Ô, cara, ô, Pi, só entrando, pegando carona no que tu falou aí sobre o número que o cara diz que é equivocado. Sim. E sempre tá ocupado, e não, nunca tá ocupado. Esses dias estou eu bem tranquilo, jantando com a mina na mesa, assim, pá, e tal, daqui a pouco chega um torpedo no meu telefone. Pera aí. E eu vou ver o telefone e tá escrito: e aí, seu ordinário salafrário, vai pagar o que tu me deve ou não, caloteiro? Bato, toma aquele ruim. Puta, assim, né? Quem é que eu tô devendo? As costas largas, né? Qual dos três será que mandou? Não, daí tu fica pensando, tá, eu tô devendo ali. Não, mas nenhum desses três, tá tudo administrando, nenhum desses três. Aí eu devolvi pro cara, quem é? E o cara, quem é o quê, maluco? Vai pagar o que tu deve ou não vai? E não dava assunto nunca. Não, daí eu fui foi indo, até que o cara me... Pá, foi mal aí, brother, foi engano. Mas tá ruim, meu, tá ruim. Tá ruim pra todo mundo, mano. Segue a lista de coisas simples que acontecem, mas pra gente sempre é maior, né? Quase sempre erra na última folha do cheque, quando ainda se preenche cheque, né? Cheque, cara, que coisa ainda, que é obsoleta, ainda. Talão de cheque. Eu nunca tive. Nunca cheque. Teve? Não preenchi o cheque. Talão de cheque, você ainda vai ter um. Tiririca também nunca preencheu o cheque. A sensação da segunda-feira de manhã e da sexta-feira à tarde é sempre de que ela é mais comprida que os outros turnos todos da semana. Não termina nunca. Não termina nunca. Quem mandou foi o Ricardo Zastrow, farmacêutico, bioquímico. Zastrow! E filho de mestre cervejeiro, que ele mesmo diz que informação desnecessária, mas tô mandando igual. Joinville, Ricardo, um abraço, Ricardo. Mandou a melhor informação. E domingo agora tem encontro da regional da Serva, né? Que é o encontro dos mestres cervejeiros amadores. O pessoal que faz cerveja em casa, ou amadoramente, ou até com a marca já em garrafa, vai se encontrar agora domingo na Casa do Gaúcho, com ingressos esgotados, com uma velocidade incrível. A cultura da cerveja tá dominando. Tu já tá fazendo cerveja em casa, Pianges? Não, não. Porque até a água é artesanal lá na tua casa. Eu produzo xixi artesanal. Eu bebo cerveja artesanal e produzo xixi. Eu tenho aqui o Arthur Gubert's Facts. Não acredito. Arthur Gubert, pra quem não tá ligado, é o estagiário do Pretinho. Já chegou aqui, Arthur Gubert's Facts. Que beleza. O Arthur tem um carro tão bom que de vez em quando o seu Nelson pede emprestado pra dar uma banda. O Arthur usa o pingente com metade de coração, a outra metade fica com feto. Isso é um lance constrangedor. Como é? O que é? A outra metade? Ele tem fica um pingente contigo? Com metade de um coração, a outra metade fica contigo. No histórico de pesquisas dos sites Google, do PC do estagiário Arthur, foram encontrados os seguintes sites acessados. Histórico. Sou e daí... Tenho medo de confessar.org.br e amo colega homem.com.br. O estagiário Arthur, flagrado saindo de mãos dadas com um rapaz de um motel, disparou: é mulher, eu juro, mas ela toma esteroide. Cara, foi sumariamente excluído o nome do cara que produziu o Arthur Gubert. Não tava ouvindo o programa, Arthur. Então, acabou de ler esse e-mail aqui. Pra tu continuares amigo assim do Pianges, sinal que tu não tava ouvindo. E olha, de todas as camisetas retrôs de todos os clubes do Brasil e do mundo, ele escolheu uma pra vir trabalhar hoje. Olha que ele escolheu uma chance. Vamos São Paulo, vamos ser campeão. Aí depois não quero. Eu posso fazer um pedido pro Mego Velho? Pode. Mego Velho, conta o treinamento do seu Adão na churrascaria. Pelo amor de Deus. Na minha chegada a Porto Alegre, fui tocar numa churrascaria que não tem mais em Porto Alegre, que é a Fogo de Chão, na chegada, Fogo na de Chão. Chegada, quando tu veio quando vim morar em Porto Alegre. Ah, tá. É, isso lá, Nova York, início dos anos 80. Lá, vim muito fogo lá. E aí eu tocava com o Borghetti aos domingos, lá na churrascaria Fogo de Chão. Então a gente fazia... quando podia fazer a sessão do meio-dia e na noite tinha trocava o pessoal, né, da churrascaria, e na noite a gente tocava às 8 da noite. Mas o mais bonito era chegar no domingo pela manhã e tinha o seu Adão que treinava os garçons. Aí o seu Adão era um nego velho, mas nego velho mesmo, sei lá, de Nova Brest, cara alto, assim, cara conhecedor de churrasco. Mais grosso que dedão. Mais grosso como dedo destroncado. Dedo destroncado. Aí chegava. E o camarim era pra todo mundo, pros garçons e pros músicos, né? Ficava os dois lá, ajeitando o que a gente ia tocar. Tô ouvindo o treinamento. Não, e aí, não, aí ele chegava ali, só entrava e os garçons levantavam tudo, assim, morrendo de medo dele, né? Aí entrou o seu Adão, assim, um dia, né? Primeiro dia que a gente tava lá, abriu a porta. Bé! E os caras tudo. Se perfilaram, assim, né? Bom dia, cara. Bom dia, seu Adão, já chegou ali. Já. Vamos lá então, velho. Vocês querem ficar aí? Pode ficar aí. Fica aí que eu vou dar uma conversada com os garçons aqui. Aí nós ficamos ali arrumando os negócios e ouvindo a palestra dele. Você sabe que o cara que entra numa churrascaria, ele tá louco de fome, né, querido? Senão ele ia pro cinema, né? Aí já dava cheio das teorias. Cheio das teorias. Então é o seguinte, o homem sentou na churrascaria, querido, tu já empurra uma fritura nele. Né? Porque já é pra ele beliscar, ele vai querer aquelas batatinhas, aqueles negocinhos ali, aqueles negocinhos. Polenta. Polenta frita, tudo que tiver frito, chinelo de dedo frito, ai, tu vai empurrando. Ai, pinzinho frito. Ai, pinzinho frito. Unha de gato frito, pastel. Pastel, tudo que for fritura. Aí nós olhando assim, e cuidando, né? Aí tu dá um tempinho, querido. O que ele beliscar, tu bota de volta. Se ele pegou o pastelzinho, mais uma de pastel. Pegou a batatinha, mais uma de batatinha. Aí tu some por uns 2 minutos, mais ou menos. Some, né? Sumia os garçons. E o cara ficava beliscando, claro, tinha que deixar o cara comer aquilo ali, né? Ele vai esperar um pouquinho, mas daqui a pouco ele vai beliscar. Aí vem o salsichão. Aí tu empurra o salsichão. Se ele pedir um, tu já bota dois. Porque ele vai comer o salsichão. Ele tá louco de fome. Cara. Tem que ter toda aquela condução devagarinho. Aí vem a grande tática. Escolhe um troço mais esquisito que tu tiver no espelho e grita na orelha dele. Codorna e marreco com bacon. Ele vai dizer não. Ele vai dizer não. Mas ele vai ficar com aquele codorna com bacon, troço remoendo no cérebro dele. Cara. Até que lá, pela hora de chegar... Matambre de gato. Matambre, cara. Não, não. Matambre de gato. E outro, o melhor cliente é o que aceita a sopa, cara, no início também. Aí não precisa chegar na picanha nunca. Um abraço, seu Adão. Tá até hoje aí trabalhando. Que beleza. Tudo brincadeira. Metade é inventado. Quando é que chega o cordeiro? Quando não aguenta mais, né? O carrete de cordeiro é o último que existe. Não tem essa lógica. Não, não tem essa. Não tem essa lógica. Capaz, você é brincadeira. Tem que saber, recusando. Tem que aprender. Tu é que tem que administrar. Claro, claro. Exato, exato. Não, é que a maioria dos caras chega um momento de tirar fome assim, no pastelzinho, na polenta frita, no aipim. Por isso já tem churrascarias que adaptaram com aquele verde vermelho. Mas não adianta o verde vermelho. Na maioria das churrascarias não adianta. E aí o cara é. Quando é o trabalho. Asinha de galinha. Aí o tigre usa o vermelho e verde de porta-copo. Ah, porta-copo, que bonito. Vou escolher o vermelho pra botar o copo em cima. Quando eu era garçom, querido, qualquer cor que tivesse, eu enfiava carne nos locos. Vamos ver aí, porazinho. Tem aqui, ó, o que dizer quando a sua mulher enche a paciência perguntando se está gorda. Tô gorda, amor. E aí as respostas. Claro que não, querida. Agora puxa essas duas cadeirinhas e senta aqui do meu lado. Aí, amor, tô gorda. Claro que não, neném. Agora relaxa enquanto eu chamo o guincho pra te tirar da cama. Tô gorda, amor. Claro que não, querida. Agora pode deixar que eu busco uma cortina pra você se secar quando sair da piscina. Tô gorda, amor. Não, docinho, o mundo é que é desproporcional. Ei, eu tô gorda, amor! Tá nada, tu tá reclamando de barriga cheia. Eu tô gorda, amor! Tá gorda não, querida, agora vem cá e deixa eu sentar no teu colo. Gorda, amor! Não, amorzinho, tá ótimo. Agora larga esse potinho de sorvete, esse refri, esse salgadinho e vem pra sala. Eu tô gorda, amor! Não, né, gata? Faz o seguinte, sobe na caçamba da caminhonete, vamos dar uma volta. Faz de novo aqui. Eu tô gorda, amor! Eu tô gorda, amor! Manda um pode ficar tranquilo pra minha mulher, diz aqui o Luiz Ricardo de Blumenau. De pessoal pode, agora solteiro, né? Pessoal pode começar muito um, bom. Manda um... Eu tô gorda, amor! Muito bom, muito Se bom. Se pergunta porque tá, né, querido? Tá, né? Se pergunta porque tá. Nem a mulher pode estar magérrima, muito magra, esquelética, ela vai estar se achando gorda. Dois quilinhos assim. A gente aprendeu aqui no programa que é macérrima. Ah, macérrima. É verdade. Isso. Tempos bons das aulas de português, né? Nenhuma mulher tem roupa também, né? Quase nada. Nem sapato. Sempre tem que comprar uma coisinha. Sapato é o que mais falta. No... Elas abrem assim aquela porta de um roupeiro, assim, nenhuma do roupa, vazio, só madeira. Impressionante. E aí, Geijô? E aí, antes só do jeito, deixa eu mandar um abraço. Ah, é tudo, Danão. Eu rapidinho pedi um... Que masca. Não, que pedi um... Que masca. Fui hoje fazer uma matéria com o Leandro, pro Cazuco, o Leandro do Grêmio. Tava o Carlos Eduardo fazendo tratamento, o Edilson e o André Lima, o pessoal do DM. Todos disseram que ouve o Pretinho da 1 e da 6. Todo mundo diz que ouve, cara. E mas daí diz que ouve bola nas costas e disseram que vão comparecer aqui, o Carlos Eduardo prometeu, tá? Então um abraço pros tricolores. Agora o Giz. Oi, Giz. Faz teu lance aqui, meu. Cara, aqui é demais, salada. Vemos passar na frente do templo evangélico, salada. Escuta uma barulheira. Pessoa chorando, gritando, desmaiando, berrando, estremecendo, salada. Aí ele para assim, pergunta o cara que tá na porta. Ô, bêbado, né, meu? Meu. E o Paulo Santana, assim. O que está acontecendo aí dentro? Olha, Jesus está operando aqui, tarado, operando um irmão, meu. Jesus está operando um irmão. Mas está sem anestesia? Pelo gritando. Fazer os classificados do Pretinho. Alô? É isso aí, alô? Cara. Tá alô? Legal. Pode soltar. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Olá, amigos do PB, por favor, me ajudem. Tô precisando muito vender minha guitarra. Guitarra de canhoto, mas pode ser usada por destro sem problemas, invertendo as cordas, obviamente. Não vende, cara. É uma ótima guitarra da marca Memphis, que é a segunda linha da Tajima. Também quero vender junto uma pedaleira pra acompanhar a guita. Pedaleira G1K, modelo do Kiko Loureiro. Ah, legal. Que vem com as distorções e efeitos usados por ele. Muito show, vai na caixa. Os dois estão com 3 meses de pouco uso e não tenho tempo pra tocar e tal, tô precisando pagar as contas atrasadas, o preço que eu tô pedindo é R$800. O e-mail pra comprar essa guitarra é jonathan.jads@hotmail.com. Olá pessoal, me chamo Maurício, sou ouvinte assíduo do programa, sempre escuto os classificados e fico admirado com o que as pessoas anunciam devido à grande diversidade dos anúncios. Tô mandando o meu anúncio para vocês me darem essa força aí também. Vendo empresa de impermeabilização em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Aí, Almir. Com 7 anos de existência, ótimo faturamento, clientes e estrutura montada. R$500 mil é o valor da empresa. E-mail, vendoempresa2011@hotmail.com. Vendo empresa, vamos comprar. Vamos comprar, Almir. Vamos comprar, tô fazendo o 500, anexo. 500 mil, Almir, vamos comprar. Exatamente, vamos formar aquele monte de empresa. Monte de empresa, monte de empresa, monte de empresa. É, monte de empresa. Exatamente. Vamos formar um monte de empresa. É holding. Saiu na mídia, Almir na mídia. Almir na mídia. Como assim? É o novo quadro do programa, Almir na mídia. É o seguinte, saiu na mídia. O que deu, Almir? O elevador wireless para obras. Hã? Tá sendo usado aí, gente. Aonde, Almir? Em Porto Alegre. É mesmo, Almir? Porto Alegre, o elevador wireless. Como é que funciona, Almir? Funciona o seguinte, entrou no elevador, bum, chega mais rápido que qualquer outro elevador. É mesmo, Almir? Exatamente. De transporte seguro, mas é pra subir ou pra descer? Pra descer, só desce. Ah, só desce. Desce. Só sobe de escada, desce com o elevador, wireless. Mais rápido do mundo, ganhou no prêmio aí do negócio, do lembrança. Grandes construtores. Pessoal que lembra? Top of mind. É, mas é o... Pô, por falar em top of mind, não dá pra falar ainda. Fala, continua. É um prêmio internacional no ISO 9000, The Most Quickly Descendation Fucking Elevation. Certo. Ganhou. É um grande, grande prêmio. Parabéns, Almir. Obrigado. Pelo prêmio. Almir na mídia. Muito bom, Almirzinho. Gente, estamos lançando o Parque de Diversão do Almir agora. Não tem problema nenhum. É o Almir National Entertainment Park. Roda gigante. O mais legal da roda gigante é essa, é que ela não é fixa. Ela vai mas girando. É gigante. Pô, uma roda que demais, gigante, que ela cara. Vai girando. Ela vai girando. Ah, que é o princípio da roda girar, né? Radical. É roda radical. Girante, então. É a roda girante. Roda girante. Radical, meu. Tem também o carro-choque, né? Carro que se eletrocuta se tocar no outro. Torra o outro, torra. Tem também o Twister. Que pra quem não conhece é o Aretusa. Aretusa Zeixa. Isso. Olha, Aretusa Zeixa. O brinquedo do planeta, né? O brinquedo exatamente. Do planeta. Gira, né? De forma suave, 150 km por hora. O trem fantasma, onde os monstros, gente, são reais. Olha! É muito legal. Tem essa lá ideia é boa. O maníaco do parque, tem lá pessoas reais. Certo. Saem da prisão para trabalhar no parque. Pô, demais isso, hein? Projeto de inclusão social. Na presidiária. O casal Bruno, tá lá. O casal Nardone. A Suzane Ristoff. Reinclusão, no caso. Exatamente. Tira eles da prisão. Olha o casal Nardone! O casal Nardone. Aquele garoto que entrou no cinema. Com a metralhadora aquele. Tá bom, ó, tá ah, ótimo assim, Almir. Tá de bom Ricardo tamanho. Nesse, já. Agora é a nova contratação Nesse, tá lá também. Com o Golf Preto, hein? Deu a Clio Golf Preto. Tu entra e vê aquela luz branca, assim. Sinalzinho de luz. Entra no túnel e tem luz branca. Mas nessa parte tu pega uma bicicleta. É, essa parte que é aí tu desce o trenzinho, pega a bicicleta. Tu fez a cara do Ricardo Neves. É o trem fantasma da massa crítica. Vai, pega a bicicletinha. Olha ali, que luz é aquela? Tem também o kamikaze, né? Quem aqui nunca andou de kamikaze? Kamikaze. Kamikaze é aquele avião que se joga e cai, explode. Barato. Sim. Surgiu no Japão. Ninguém voltou para reclamar. Ninguém voltou para reclamar. Por que os kamikazes usavam capacete, Almir? Os pilotos kamikazes. Eu sei por quê. Por quê? Porque o capacete tem o vidrinho na frente. E aí imagina se no meio do trajeto, que eles vão se matar, eles vão se jogar. No meio do trajeto bate uma pomba, entra uma pena no olho deles. Aí não vem o resto. Cai no meio do caminho. E erra o alvo. E pra contar pra família depois. Ah, meu cunhado é kamikaze, mas caiu no meio do caminho. Foi lá matar os americanos. Caiu é um no meio loser. Virou uma vergonha pra família. Verdade. Perdeu um braço. Aí, os kamikazes usavam capacete pelas normas de segurança da aviação internacional. Exatamente. Tem tudo isso, todo o respeito. Tem né, tudo isso. Montanha russa também. Do Almir National Entertainment Park, o ANEP. Não, Mini National Intervention Park tem uma montanha russa com 5 loops seguidos. Olha! Sem cinto. Pois sabe que tem um reality show, não sei em que canal gringo aí, que a função do cara é viajar o mundo experimentando montanha russa, cara. Oh, coisa linda. Pô, é demais, é um reality show mesmo, é demais. Eu viajei o mundo experimentando muita coisa, mano. E pra terminar, a inovação, porque a Inova Almir que tem que tá sempre aqui presente. Tá certo, Almir. É o novíssimo tiro ao alvo de dupla. De dupla? Fica um atirando no outro. Ah, isso até, é bom. Até bom. Um ganhar, um deles ganha. E é com arminha de espoleta. Como e é aí, que ganha, Almir? Ganha um osso, que ficar de pé no final. Ganha um osso. Não, urso é de verdade. Urso de verdade. Urso. Pega o urso lá, abraço de urso. Tá bom, gente? Ah, eu tá quero bom. Mandar um abraço pra um querido ficar, parceiro. Querido parceiro. Tá. Quero mandar um abraço pra um querido parceiro, nosso ouvinte, meu amigo de infância, o Renato Silva. O Renato Silva, o Renatinho, como eu conheço ele, né? O Renatinho, quando era piá, ele queria ser bailarino. Renatinho queria ser bailarino. Aí o pai do Renatinho, lutador de boxe, professor de educação física, falou: não, pera um pouquinho, Renatinho? Não, né, Renatinho? Bailarino é coisa de viado, né, Renatinho? Aí o Renatinho não foi ser bailarino. Aí passou o tempo, o Renatinho não quis ser mais bailarino, quis ser cabeleireiro. Tinha habilidades com as mãos, lá com a tesoura. Daí, de novo, o seu Renato, Renatão, disse: não, peraí, Renatinho, isso aí é coisa de viado. Meu filho não pode. Eu sou boxeador, professor de educação física. Não pode, meu filho não pode ser cabeleireiro. Passou o tempo, Renatinho quis ser estilista. Foi fazer faculdade de moda em Caxias. E não sei o que, bababá. Voltou indignado porque os pais cancelaram o curso de moda do Renatinho. Resultado: o Renatinho é uma bicha louca. Sem futuro. Renatinho não sabe fazer nada da vida e é viado igual. Ele pode tentar. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Obrigado pela sua audiência. 16 minutos para 7. Vamos dar uma conferida nos fatos esportivos aí, doutor Alceu. É bata mesmo. Casa Perini. Especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. O que há aí, doutor Alceu? Doutor Peter, daqui a pouquinho tem o Avaí da Copa do Brasil, doutor Peter. Vamos, Avaí. É o Botafogo com o Avaí, hein, Botafogo? Engenhão. 19h30, o Avaí vai ganhar do Botafogo. Olha o jogo da TV às 10 da noite. Quanto vai ser, doutor Alceu? Pro Rio Grande do Sul é o do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Estudiantes de Cruzeiro. Baita jogo. Em Estudiantes. Doutor Peter, o Real Madrid ganhou hoje, doutor Peter. E sabe quem é que vai pegar na semifinal da Libertadores da Europa? Vai pegar quem, doutor Alceu? O Barcelona. Mas vai ter um baita jogo, né, doutor Cagé? Vai ser demais, dois jogos. Você conhece Madrid, doutor Cagé? Conheço. E Barcelona? Também. Então vamos continuar conversando, doutor Cagé. Vamos, doutor Alceu. Primeiro jogo vai ser em Madrid, segundo vai ser em Barcelona, já tá definido. Primeiro em Madrid, o segundo em Barcelona. E do outro lado tem o Schalke 04 e o Mönchengladbach. Primeiro jogo na Alemanha e o segundo na Inglaterra. Você conhece o Schalke 04, doutor Cabelo? Schalke 04, o time eu conheço. E o Mönchengladbach? Eu conheço o time também. E a cuidado? Não, conheço. Então não vamos poder continuar conversando, doutor Cabelo. Tá bem, doutor Alceu. O senhor conhece Manchester City, doutor Alceu? Não, também, pô, não vamos poder continuar conversando, então, doutor Peter, sabe quem é o novo técnico do Imbituba, doutor Peter? Quem é, doutor? O Otávio, meu amigo, que mora lá. Pior que isso. Pior que isso? Não, mas o Otávio joga muita bola, doutor Alceu. É o Arilson, doutor Peter. O Arilson. Que é saudade, Deus. O Arilson. Já que ele jogava... Jogou. No Grêmio. E no Inter. E também no Inter. Como é que tá o Falcão lá, Vasoli? Tu quer mais chegado? É, realmente a reunião de ontem foi bastante tensa lá em casa, porque foi uma reunião fechada. Entrou pouca gente, pouca gente mesmo. O cachorro ficou pra fora também. Esses dias no Jornal do Almoço eu falei com a Cristina, como vai o Falcão, o técnico do co-irmão? Ela não disse nada. O Falcão fechou o quarto. E o Davi tava lá, Santana, o Davi tava lá? O Falcão fechou o quarto, não deixou ninguém entrar. Que apaixonado pelo Davi, né? Davi será o meu substituto. Estou preparando. O Davi não gosta desses comentários aí. Pô, boa sorte. Parece que tu tá secando. O Santana fez uma cirurgia hoje, né, cara? Sim, eu fiz. A gente deseja boa sorte. Muita sorte. Sucesso. Era aí pro doutor Pedro. Obrigado, doutor Alceu. Quero fazer um rápido comentário aqui, um sobre o trânsito de Porto Alegre. O ouvinte colocou no Twitter aqui rapidamente. Ele disse que o trânsito de Porto Alegre é ridículo. Como? Da região metropolitana é ridículo. Não seja modesto. Destranca a partir das 5 da tarde e só destranca depois das 8 da noite. Mas aí tá chovendo molhado. É preciso dizer, né? É óbvio. Mas enfim. É o Falcão, né? Outra aqui. Fechando, Silvio tudo. César da Silva diz o seguinte: galera, com ou sem desarmamento, com ou sem plebiscito, o bandido sempre vai ter arma. Ele nunca teve porte. Não existe controle sobre ele. É o desarmamento é para quem está na lei. Chega a ser ridículo. Uma coisa que não dá pra entender é novamente ter um plebiscito. Vão ficar fazendo plebiscito até o resultado dar o que eles querem. É isso aí. Isso é covardia, gurizada. Abraço, Silvio César de Porto Alegre. Muito bom, Silvio. Grande Silvio César. O problema desse negócio aí não é a arma, é quem dispara a arma. O problema todo não está nas armas, está na pessoa. Sim, armas não matam pessoas. Exatamente. Pessoas matam pessoas. Usando armas. Então as pessoas que usam armas é que tem que ser monitoradas. Exatamente. Agora, não as armas. Isso vem de encontro. Quanto mais armas disponíveis, mais pessoas para matar pessoas estarão também. E outro dado que é importante se falar, cara, a maioria. Mas tudo passa pelo controle do. Tem que ter um controle, então o governo tem que nos ajudar, o governo tem que ajudar a população. A maioria tem que ter um controle, senão, dos crimes com arma de fogo, que geram morte, geram vítima, são cometidos por motivos banais. Briga de trânsito, bebedeira em família. É verdade, por exemplo. Tá? Briga de torcida. É verdade. A maioria, se for aquela, como é que é? Caso amoroso, como é que chama? Passional. É verdade. A maioria dos crimes de arma de fogo são esses tipos de crime. Então, é porque tem que tirar as pessoas de circulação. É porque existe arma demais em circulação, cara. Se não, numa discussão por um jogo de futebol, numa discussão numa família, numa discussão passional, eu tô contigo. Isso. O problema são as pessoas. É isso aí. O problema é o comportamento das pessoas, a loucura das pessoas. Sabe que ninguém sabe da sua própria reação com uma arma na mão e com raiva. É verdade. Baita frase! Que frase! Tá virando frasista do programa, Pedro. Em breve, Mr. P na Caras e na Veja. Chegou a hora. Ele fica bem quietinho aqui, né? Durante o programa. Daqui a pouco ele larga uma. Que frase tu tá vivendo, hein, Pi? Que frase! Vamos dar uma girada aí, então. Vai, Pi. Eu, de novo? Não, tu não de novo, então. Não quer ir, né? Não. A música não é o momento das frases. Vamos no Neto Fagundes, então. A música predileta do Pi é Mulher de Frases. É, Mulher de Frases. O advogado tranquilamente tomando sol na praia, quando chega uma bela senhora, se aproxima e diz: Doutor Fernando! Que mulher chata. Sim. A voz do advogado. Sim. Doutor Fernando, o que o senhor faz por aqui? O advogado querendo mostrar que advogados também podem ter aquela veia poética, aquele climinha de conquistador e tal, né? Um pico. Estou aqui roubando raios de sol. E a veinha sorrindo diz: Vocês, advogados, sempre trabalhando. Muito bom. Vai aí, ô Porazinho. Olha, eles voltaram. Quem? O Maurício voltou e eles também Maurício voltaram. Voltou. Os trocadalhos do Carilho. O programa tá ficando chato pra caralho. Meu nome é Gabriel, moro em Joinville, tenho 14 anos, eu sou super fã de vocês, mano, piada pu. E um pode ficar tranquilo. Pro Rodrigo, espero que gostem. Eu vendo xícaras, a Glória Pires. Já vi, parece. É uma das melhores. É das melhores. Eu tomo café, a Cláudia Leite. Eu jogo na quina, o Ayrton Senna. Só piora. Eu sou brasileiro, Renato Russo. Eu sou malandro, Roberto Justus. Eu vejo o Chapolin, Hugo Chaves. Eu gosto do Flamengo, o Silvio Santos. Meu filho dorme cedo, o seu Madruga. Ele é fã do Chaves. Eu sou cego, a Lady Gaga. Eu uso Bombril, o Bob Esponja. Eu uso faca, o José Serra. Eu gosto de MPB, o Zeca Pagodinho. Eu pego o táxi, o James Bond. Valeu, obrigado, hein, Gabriel. Obrigado, Maurício, muito também bom, pelo retorno. Cara, parabéns, olha, pelo teu aniversário. Gabriel, ainda dá tempo, hein? Jason, e aí, Jason? Uma cantadinha, tá lá? Vai chegar no ouvidinho dela hoje, tá lá, e vai largar a seguinte frase, tá lá, ó. Cuidado com a Kombi da pai, tá lá, senão ela te leva, meu. Que isso? Por quê? Porque você é excepcional. Ah, não. Não. É o pior cantar. Eu já ouvi. É. Cara, vai fazer teu trotezinho, cara. Ah, sem comentários, gente. Vai fazer teu trotezinho, né? Não, foi legal, mano. Não, não, não, não foi, gente. Quem mandou pra Alejandra? Alejandra, falaram de gravata aí, meu. Manda mais, Alejandra. Uma velhinha acabou de ficar viúva, foi até a funerária pra ver como seu marido estava sendo preparado para o ato, né? Para o enterro e tal. Aí no momento em que ela vê o corpo, começa a chorar muito, muito, muito, muito, muito. Aí o agente funerário, o ferrinho vendo a cena, se aproxima e começa a consolar a senhora, mas ela diz que não tá chorando pela perda do marido, e sim por causa do terno que o marido está usando para ser enterrado. Ela explica que eles o vestiram com um terno preto. E o desejo do finado marido sempre tinha sido ser enterrado com um terno azul turquesa. Ah! Aí o ferrinho explica que, tradicionalmente, sempre usam ternos pretos, mas que ele faria o possível e o impossível para atender o desejo do falecido ali na pessoa da sua esposa, da sua viúva. Meia hora mais tarde, a velhinha retorna à funerária e, ao ver o seu marido, chora novamente. Mas desta vez de emoção, de alegria. Ah, que legal. Lá está seu marido com o mais bonito terno azul turquesa que ela jamais vira em sua vida. Ferrinho, o bom samaritano, aproxima-se dela e pergunta: tudo de acordo agora, minha senhora? Sim, sim, tudo maravilhoso. Mas onde o senhor conseguiu um terno tão lindo, tão rapidamente? Veja bem, depois que a senhora saiu, um outro morto do tamanho do seu marido foi trazido e ele estava usando este terno azul. A viúva dele também estava triste porque sempre quis ser enterrado com um terno preto. Ah, olha aí. A velhinha então sorri para o homem, encantada com a consideração dele. E ele diz: não se preocupe, minha senhora, foi muito fácil trocar as cabeças. Bom, hein, Ferrinho? Pô, Ferrinho. Ferrinho, chegou a me dar um ruim. Eu não li antes. O Ferrinho perdeu a cabeça, meu pai. Não, não li antes. Tá doidão. Vamos ver aí, vamos ver aí. Quer que eu vá aqui? Eu vou. Não, aqui. Não, tu vai esperar agora. Vamos fazer o duelo de frases. Que agora tu vai participar de outra forma. Duelo de frases. Manda o Lisandro André. Quem aqui vai ganhar de Mr. P? A ansiedade. Esse é o ouvinte. É o sentimento de querer apressar e resolver questões que fogem do nosso poder e controle. É inimiga do tempo e do crescimento que só o tempo traz. Muito bem. Foi ficando meio Bambi no fim. Mr. P não vai nem... Inaudíveis as palmas. Não vai nem sentir. Cara, praticamente não teve palmas. Sentado, Mr. P fez a seguinte frase. Em que ano? Não sou nem suaca, era 72. Peraí. Março... Para! Não é agora. Ah, não é agora. Desculpa, não é agora. Vai. Março de 72, Mr. P ia para o colégio. Acho que era março de 72. Jardim de infância, Mr. Pinto. Pensou. Ele disse em voz alta enquanto caminhava ao lado dos colegas. Com a mochilinha nas costas. Todos nós temos a chance de acordar com o nosso amor. O amor próprio. Olha! Mãe, que bravura, cara! Que frase! Mr. P! Os colequinhas pararam naquele dia. Qual é o tweet, meu? Aí vem o Leonardo, lá de Araranguá. MR_P_. Da longínqua Araranguá vem mais um desafiante que manda o seguinte: o homo se diz sapiens. Já começou, cara. Começou mal. Cara, o lance o já homo, tá errado. O né? Homo se de... É que o pessoal não pode. Se é fraldinha, não pode, é, não pode lutar mirim, peso pesado. É, mirim não pode lutar com master. Não tá, né? Peso pena, cara, não. O cara vem peso pena jogar com peso pesado, ó. O homo se de sapiens. Pré-primário, né, cara? Mas o que mais me parece faltar é sapiência. Nossa, mal, mal senhora! Demais. Muito mal. Mal sapão. Como tá sendo divulgado? Bate na cara, Pi, bate na cara. Essa daqui foi ontem à noite. Ó. Oh. Mr. Pi perdido na ponte do Guaíba. Na ponte do Guaíba. Cara, olhou cenas... para o, as estrelas no céu da grande Porto Alegre. A City Lights. Olhou para o seu genro. E disse pra ele, olhando no fundo do olho daquele rapaz: nenhuma certeza na vida é melhor do que a certeza que alguém nos espera. Olha! Ah! Que coisa, pelo amor de Deus! Cara, como é que como isso tudo tá guardado dentro de um cara, né, cara? E aí o último, eu deixei... Não, agora é o Cid, o velho. O melhor pro final, eu deixei. Mas não pode. É a melhor frase. Vai dar tempo, meu. Augusto Sclime. É, vai ser mesmo assim. Sobrenome de escritor. Ah, é Sclime. Moacir Sclime, pô. Não, é Sclier, pô. Tristes dos que sem sofrer pouco amaram. Boa! Essa é boa, essa é boa. Cara, aí o candidato forte. Boa, hein? Ó, dá pra ouvir as palmas da galera. É nome e sobrenome de escritor, hein? Mr. Tem frase nova. Cara, neste momento estamos agora, recebendo. Tirou do bolso, hein? Tirou do bolso. Tirou mais uma carta da. Vamos, Mr. Pim, vai acabar por isso. Isso já que falou. É. Essa aqui o Pi recuperou de agosto de 2012. É. Será que é pra falar de amor? E ainda vai falar, tá? Vamos logo, tá? A voz do Brasil tá aí. Cuidado! Se a mentira é capaz de matar um amor, a sinceridade é capaz de deixá-la em coma. Oh! Essa frase! Cara, esse é esse, cara.